Fecheiro 2. Miguel Torga, Contos da Montanha. Índice. Prefácio à 4ª edição. A Maria Leonça. Um roubo. Amor. Homens de Vilarinho. O Cavaquinho. A Ressurreição. Um filho. A Promessa. Maio Moço. O Bruxedo. A Paga. Inimigas. Solidão. A Ladainha. O Vinho, o Lugar de Sacristão, Justiça, a Vindima, um Coração Desassossegado, a Revelação, o Desamparo de São Frutuoso, o Castigo, o Pé Tolo. Prefácio à 4ª edição. Depois de muitos anos de desterro, regressam novamente ao torrão natal os heróis deste atribulado livro. Numa época em que tantos portugueses de carne e osso emigraram por fome de pão, exilaram-se eles, lusitanos de papel e tinta, por falta de liberdade. Enfarpelados num duro surrubeco de embarcadiços, lá se foram afoitamente em demanda do Brasil, o seio sempre acolhedor das nossas aflições, e ali viveram, generosamente acarinhados, assistidos de longe pela ternura corretiva do autor, voltam agora ao berço ruídos de saudades. E não é sem apreensão que os vejo pisar, já menos toscos de aparência, o amado chão da origem. É que muita água correu sob a ponte desde que se ausentaram. 4 décadas de opressão desfiguraram completamente a paisagem do país, a humana e a outra. Velhos desamparados, adultos desiludidos, jovens revoltados, num palco de desolação, almas amarfanhadas e terras em pousio, que alento poderá receber de um ambiente assim uma esperança de torna-viagem? Mas a pátria é um ímã, mesmo quando a universalidade do homem, como neste preciso momento, sai finalmente dos tacanhos limites do planeta. Poucos resistem à sua atração ao verem-se longe dela. Seja qual for a órbita em que se movam, até os seus filhos de ficção, por mais fortuna que tenham pelo mundo a cabo, é com o ninho onde nasceram que sonham noite e dia. É que só nele se exprimem corretamente. Estão certos nos gestos, são realmente quem são. De maneira que não me atrevi a contrariar a vinda das minhas humildes criaturas, como a prudência talvez aconselhasse. Pelo contrário, favorecia. Pode ser que o exemplo seja seguido e o êxodo que empobreceu a nação comece a fazer-se em sentido inverso. E as nossas misérias e tristezas mudem de fisionomia. Portugal necessita urgentemente de ser repovoado. São Martinho de Anta, Natal de 1968, Miguel Torga. A Maria Leonça. Galafura, vista da terra chã, parece o talefe do mundo, um talefe encardido pelo tempo, mas de sólido granito. Com o céu a servir-lhe de telhado e debruçada sobre o Varosa que corre ao fundo no abismo, quem quiser tomar-lhe o bafo tem de subir por um carreiro torto, a pique, cavado na fraga, polido anos a fio pelos socos de preguiças o moleiro e pelas ferraduras do macho que leva pela riata. 2 horas de penitência. Lá é uma rua comprida, de casas com craveiros à janela, 2 quelhas menos alegres, o largo, o cruzeiro, a igreja e uma fonte a jorrar água muito fria. Montanha, o berço digno da Maria Leonça. Fala-se nela e paira logo no ar um respeito silencioso, uma emoção contida, como quando se ouve tocar a senhor fora, e nem ler sabia. Bens, os seus dons naturais, mais nada. Nasceu pobre, viveu pobre, morreu pobre. E os que, por parentesco ou mais chegada convivência, lhe herdaram o pouco bragal, bem sabiam que a grandeza da herança estava apenas no íntimo sentido desses panos, na recatada alvura que traziam da arca e na regularidade dos rios do linho de que eram feitos, vinha a riqueza de uma existência que ia ser a legenda de Galafura. Quando Deus a levou, num março que se esforçava por dar remate presenteiro a 3 meses de invernia sem paralelo na lembrança dos velhos, Galafura não quis acreditar. Embora a visse estendida no caixão, lívida e serena, aspergia sobre o cadáver a água benta do costume, sem que o seu rude entendimento concebesse o fim daquela vida. O próprio prior, tão acostumado à transitória duração terrena, ao ser chamado à pressa para lhe dar a extrema unção, ungiu-a como se ela fosse mãe dele. Tremia. Até o latim lhe saía da boca aos tropeções, parecendo que punha mais fé no arquejar do peito da moribunda do que na epístola de São Tiago. Apenas o doutor Gil, o médico, a tomar-lhe o pulso e a senti-lo a fugir, não teve qualquer estremecimento. Receitou secamente óleo canforado e saiu. Mas o doutor Gil pertencia a outros mundos. Médico municipal em Carrazedo, vinha a quem o chamava, dando a santos e a ladrões a mesma tintura de jalapa e a mesma digitalina. Por isso a insensibilidade que mostrou não teve significação para ninguém. A rotina do ofício empedernira-lhe os sentimentos. O ele declarar calmamente, já no estribo do cavalo, que não havia nada a fazer, foi como se um vedor afirmasse que a fonte da corredora ia secar. Sabia-se de sobejo que a fonte da corredora era eterna, por ser um olho marinho. E assim que a moribunda exalou o último suspiro e do quarto a Joana Ró deu a notícia lavada em lágrimas, cá de fora respondeu-lhe um soluço prolongado, que em vez de embaciar nos espíritos a imagem da Maria Leonça, a clarificava. E o enterro, no outro dia pela manhã, talvez por causa do ar tépido da primavera que começava e da singeleza das flores campestres que bordavam as rilheiras do caminho, pareceu a todos uma romagem voluntária e simples ao cemitério, onde deixavam, como uma salve rainha pela alma dos defuntos, o corpo da Maria Leonça. Não, não podia morrer no coração de ninguém uma realidade que em 70 anos fora o sol de Galafura. Em pequenina, logo o seu riso escarolado encheu a aldeia de lés a lés. Velhos e novos acostumaram-se desde o primeiro instante àquele rosto miúdo e rosado, onde brilhavam 2 olhos negros e perscrutadores. Depois, durante a meninice e a mocidade, foi ela ainda o Ai Jesus da terra. Qualquer coisa de singular a preservava do monco das constipações, dos remendos mal pregados, das nóduas de mosto nas trasfegas. Airosa e desenchovalhada, dava o mesmo gosto vê-la a guardar cabras, a comungar ou a cegar erva nos lameiros. E quando já mulher se falava pelas cavas, nas moças casadeiras do lugar, nenhum rapaz lhe pronunciava o nome sem uma secreta emoção. Além de ser a cachopa mais bonita, dada e alegre da terra, era também a mais assente e respeitada, quer nas mondas, quer nas esfolhadas. O seu riso significava tudo menos licença, e ninguém lhe punha um dedo. Olhavam-na numa espécie de enlevo, como a um fruto de um ramo cimeiro, que a natureza quisesse amadurecer plenamente sem pedrado, num sítio alto, onde só um desejo arrojado e limpo o fosse colher. embora igual às outras pela pobreza e pela condição, havia à sua volta um halo de pureza que simbolizava a própria pureza da Galafura. Na pessoa da Maria Leonça convergiam todas as virtudes da povoação. Quem é que merecia a dádiva de uma riqueza assim? Foi preciso que o Lourenço Ruivo acabasse a militância e voltasse a Galafura com a mão mais apurada para apertar a dela sob a estola. O padre Jaime, o prior de então, abençoou-os como se fossem filhos e Galafura, depois do arroz doce, pôs-se confiada à espera da felicidade futura do casal. Esquecidos das manhas e artimanhas da vida, todos sonhavam para os dois a aventura que não tinham tido. Só o destino, fiel às misérias do mundo, sabia que fora reservado à Maria Leonça um papel mais significativo, ser ali a expressão humana de um sofrimento levado aos confins do possível. Torná-la imune à desgraça seria desenraizá-la do torrão nativo. O polimento do Ruivo, em que a aldeia pusera tantas esperanças, delira-lhe apenas os calos gerados pelo rabo do enxadão. Não fizera dele o companheiro que a rapariga merecia. Engravatado aos domingos e de costas direitas o resto da semana, ao fim dos 9 meses sacramentais, quando Pedro nasceu, gordo, caladão, rosado, em vez de tirar daquela presença ânimo para se atirar às leiras, acovardou-se de uma boca a mais na casa, empenhou-se e partiu para o Brasil. A Maria Leonça, essa, ficou, como todas as mulheres da montanha, que no meio do gosto do amor enviúvam com os homens vivos do outro lado do mar, também ela teria de sofrer a mesma separação expiatória, a pagar os juros da passagem anos a fio, numa esperança continuamente renovada e desiludida na loja da purificação, que distribuía o correio com a inconsciente arbitrariedade de um jogador a repartir as cartas de um baralho. O teu homem tem-te escrito, Maria? Perguntava o prior, de Páscoa a Páscoa. Ele não, senhor. Há 15 anos. Não acrescentava a mínima queixa à resposta. Fiel ao amor jurado, deixava que todos os encantos lhe mirrassem no corpo, numa resignação digna e discreta. Com o filho sempre agarrado às saias, como um permanente sinal de que já pagara à vida o seu tributo de mulher, morejava de sol a sol, para manter as courelas fofas e gordas. Depositária do pobre património do casal, queria conservá-lo intacto e granjeado. Se o outro parceiro desertara, mais uma razão para se manter firme e corajosa ao leme do pequeno barco. Nada, Maria? O prior já nem se atrevia a alargar a pergunta. Nada. Respondia sem revolta ou renúncia na voz. Objetivava a situação lealmente. O que sentia por dentro era o segredo da sua serenidade. Até que um dia o Ruivo deu finalmente notícias. Regressava. E Galafura, solidária com a grandeza humana da Maria Leonça, dispôs-se a esquecer todas as ofensas e a receber festivamente a ovelha desgarrada. Quem representava esse perdão coletivo e essa saúde da alma da terra era o Pedro, o filho, que ao lado da mãe, na estação de Gouvinhas, deixava a imaginação correr desenfreada pela linha fora, até se perder nos últimos degraus da escada fugidia, feita de aço e solipas. Infelizmente, o comboio que surgiu ao longe avançou e passou junto dele a travar o passo. Trazia dentro uma desilusão. O pai pareceu-lhe uma sombra esbatida da imagem recortada que sonhara. Seu moço está mesmo um homem. A voz rouca e dolente foi apenas a confirmação de uma ruína que se lhe estampava no rosto esquelético cor de palha. O ruivo que ficara em galafura, na calção de um retrato em corpo inteiro, era a saúde personificada. E o ruivo que, escanchado sobre a cavalgadura que o conduzia, respirava à sobreposse, só abstratamente se identificava com o original. Talvez para justificar essa desfiguração, culpado diante da mulher, do filho e dos montes, eternamente arejados e limpos, da mantelinha, o renegado confessou tudo. Vinha doente e desenganado. Males ruins. Já lhe custava engolir. E aquela abafação a apertar, a apertar. Mas nada de aflições. Voltava só para morrer. No hospital da vila, os doutores ainda lhe fizeram um furo no pescoço para o aliviar do garrote. Mais uns contos de reis, mas paciência. Galafura na pessoa da Maria Leonça. Se não podia apertar nos braços generosos um corpo comido dos vícios do mundo, queria que ele respirasse ao menos livremente o seu ar puro. Um mês depois, estava estendido sobre a cama onde noivara, imóvel, muito amarelo, muito seco, já com a alma a dar contas a Deus. E no dia seguinte, pela manhã, a boca do cemitério de Galafura tragava-lhe os ossos descarnados. Do rescaldo dessa mortalha singular, saiu mais viva ainda a figura de Maria Leonça. Nem o chorou fora dos limites do seu amor atraiçoado, nem se carregou de um luto para além da melancólica negrura que lhe apertava o coração. Manteve-se na justa expressão do sentir de Galafura, enojada e apiedada ao mesmo tempo. Digna e discreta, enterrou-o e começou a pagar os juros da operação. A trovoada não perturbou nem ao de leve o ritmo dos seus passos. O filho Pedro é que não resistiu ao desencanto. Envergonhado de um pai que lhe passara apenas pelos olhos como um fantasma de podridão e sem poder abarcar a grandeza daquela mãe que fazia do absurdo o pão da boca, abalou para Lisboa, sem Galafura saber a quê. E nova via sacra começou na loja do correio. Não tens nada, Maria? Velha, branca, igual. A Leonça voltava pelo mesmo caminho e sentava-se ao lume a fiar, pondo na regularidade do fio a extremada regularidade da sua vida. E Galafura, tanto ao passar para os lameiros como na volta, saudava respeitosamente nela uma permanência que resgatava a traição do marido e a fraqueza do filho, como à mimosa familiar do adro ou à fonte incansável do largo, assim a viam, segura e repousante no seu posto e capaz de todos os heroísmos de um ser humano. O tempo dera-lhes a chave daquela existência, destinada afinal mais às provações do sofrimento do que ao gosto das alegrias. Só ela os podia esclarecer e ajudar no desespero de certas horas e situações. Movediço como a insensatez da sua idade, o filho fizera-se marinheiro e Galafura, humosa, enraizada no dorso da serra de São Gunhedo, olhava esse repente mergulhado em água como um proscrito. Antes o degredo do pai no Brasil, ao menos aproado a um chão que fazia parte da cosmogonia de Galafura. Diluída na imensidão do mar, a imagem do rapaz perdera toda a nitidez. E sumir-se-ia irremediavelmente na consciência da povoação sem a ajuda de Maria Leonça. Quando, inesperadamente, chegou um telegrama da Capitania de Leixões e ela partiu é que viram todos como fora capaz, sozinha, de manter indelével a realidade do ausente. Se se metia a caminho, se enfrentava de rosto calmo a primeira viagem distante e o pavor da cidade, lá tinha as suas razões, que eram necessariamente razões de galafura, tal e qual. No dia seguinte, a aldeia viu com espanto e comoção que trouxera nos braços de 60 anos o filho morto. Deram-lhe no hospital, a exalar o último suspiro. Meteu-se então no comboio com ele ao colo, já a arrefecer, embrulhado numa manta, a pedir licença a todos, que levava ali uma pessoa muito doente. Arredavam-se logo. E assim conseguiu sentá-lo e sentar-se a seu lado. Galafura quase que não compreendia como pudera com ele, embora fosse meão e magro. O que é certo é que pudera. E sem lágrimas nos olhos, lhe falava ternamente, mal o revisor aparecia no compartimento. Dói-te, filho. Dói-te muito. Pois dói, dói. Encostava-o ao ombro, enrolava-lhe a manta nas pernas hirtas e mostrava os bilhetes. Em Gouvinhas, apiou-se. À porta da estação, o guarda arregalou muitos olhos, mas deixou passar. E daí a pouco, no macho de preguiças, o Pedro subia à serra para dormir o derradeiro sono em Galafura, que era ao mesmo tempo a terra onde nascera e o regaço eterno de sua mãe.